que com nada se parece, que é um espelho puro e liso, de uma alma que se oferece, que é como a água do mar numa noite de luar, que é uma estrela cintilar. Chamamento distante, que é despertar de papoila, que é cantar de seara, que é o refrão melodioso de uma canção que não para, carícia de vento, que é nostálgico lamento, que é grito de alegria, que é dor de natureza, que é um olhar de criança, que é o desespero da esperança. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Põe os teus braços à volta de mim, leva-me a um cinema de sessões contínuas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas nós. Põe os teus braços à volta de mim, vamos provar a noite dessa avenida, onde não haja princípio nem fim, mas apenas nós. Esta noite, não a noite, não a noite. loucos sem princípio nem fim. Já sabemos nós. Eu sou quem vai ser teu ponto final. És quem vai dar um salto mortal. Afinal eu vou acabar com teu carnaval. Estou muito farta do teu queixume. Estou muito mais farta do teu ciúme. Já não há cachorra para te aturar. Eu vou pôr-me a andar. Passa bem, passa bem. Eu não sou quem tu querias. Haja quem, haja alguém que te ature as manias. Passa bem, eu não sou, não vou ficar aqui mais. Passa bem, fica bem. Eu não sirvo para tudo. Haja quem, haja alguém que te ature. Sair daqui para fora. Já não há cachorra para te aturar. Eu vou pôr-me a andar. Passa bem, fica bem. Eu não sou quem tu querias. Haja quem, haja alguém que te ature as manias. Passa bem, eu não sou, eu não vou ficar. Se ouço uma voz na rua, julgo que és tu a falar. Se à noite vejo uma sombra, julgo que vais a passar. Se eu pudesse contar meu sofrimento sem fim, até as pedras da rua teriam pena de mim. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Oh, meu amor, que fiz eu para passar tal sofrimento? A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste.

por favor. Não é a última vez, quero que me diga. Não acaba assim, diz-me por favor. Não é a última vez, só quero que me diga. Essa é a rádio que só toca sucesso. Ver nascer um homem,